0897, decolada 00, controle em 120, décima 8, bom voo. 098, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, voo 0897, pequena curva aqui à direita em função de uma formação isolada. Controle, bom dia, voo 0897. Controle, voo 0897. Eu vou no 897 e não consegue contato com o controle, viu? 198. 120.8, 120.8, perdão. Ah, pois não, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, eu vou no 897. Vou no 897, contato radar. Sobre o nível de voo 360, vigilante. 360, vigilante, vou no 897. Voo 1715, chama Centro Recife. 1260, alterno 288. 260, 288, legal. Salvador, tá 3597109, pushback acionamento. E 597, aguarda para início do push, a TR da TIC já finalizou no pad 3, não me escuta aguardando. Ok, na sua escuta aguardando. Consigo no 4 para o táxi, 35 a bordo, 3h30, alternamos Recife. Sou do Salvador, bom dia, 3153, 07, nível 340 para Galeão, cópia se possível. Trip 55 no 4, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118. Decimal 95, ajuste 1016. Livre táxi, via pátio Indial, chamando torre ponto de espera com 1016 no ajuste, 55 no 4. São Salvador, 51. O 3153, Adano 07, nível 340, Galeão, cópia se possível. Tá, 3153, só um instante, cópia, prepara a saída da Euler da Bridge aguardando. Da Euler da Bridge, ciente. Bom dia. Oficial, 3597. 3597, agora sim, livre para o pushback, finalmente, reporta ataque. Reporta ataque. 3153, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5557 no transponder. Autorizado 380 para o Galeão. Decola da pista 10 no perfil da El, após Leda, direto Bridge. E após Upper Zulu 10 segue conforme previsto. Aciona 5557, controle 1208. Então 3153, correto, confirma o portão? 07. Gente, reporta pronto, pushback, acionamento, então 35 no 3. Reporta 53. Controle o gol no 897, pode voar, Brite, vai passar da El. Chama Centro Recife, 1251, altera 1-3395, gol 897. 351-3395, bom dia, obrigado. Dia. Dia. Olha o trip 5637, aliás, 9637, perdão. 9637, prossiga. Nós tivemos um pequeno problema a bordo, porém o problema esse está resolvido. Pode só me confirmar, por gentileza, se tiver uma situação de pushback e acionamento, se a nossa autorização está válida? Válida ainda, porém aguardo para início do pushback e acionamento. A aeronave da TAM retaguarda já finalizando o push. Quem não me escuta aguardando? Grato pela informação. A intenção é quando pronto chamar novamente para o push. Senta. Paulo Salvador, tá Portugal. Na posição 11. Siga. É, solicito autorização de reboque para o pátio 3, na posição 10. Le Salvador, bom dia. O trip 5594, decolado na Conde Cruz, ao no 1700. Trip 5594, sobe e mantém nível de voo 130, vigilância radar. 130, 5594. Salvador, está 3517 com 4 passos, 4 horas e 40 minutos, Campinas, táxi. Tram 3517, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 182.95, ajuste 1016, um bom voo. 6, pátio Índia Alfa, no ponto de espera 118.95, obrigado, boa semana. Salvador, muito bom dia, tá 3517, próximo ao ponto, espera, próximo. 3517, a linha decola pistão do zero, vento 110 graus, 10 nós. A linha decola da 10, tá 3517. Salvador, UTAM 3153, 07 para o posto de acionamento. Trip, te chamou para o posto? Negativo, UTAM 3153, 07. Autorizado, pushback acionar, chame o táxi, está 3153. Autorizado, chamar a táxi, 53. Portugal, no reboque, está na escuta? Na escuta do solo? Portugal, na escuta. Você fique atento ao tanque da eventual pushback no portão 7. Após mesmo concluir o pushback, pode prosseguir até o parte 3. Gente, aguardando a passagem do tanque. Pode iniciar o pushback lentamente, tá? Portugal, para agilizar. Ok. Decolado, décimo 3, controle 120.8. 108, tá 3597. Controle Salvador, bom dia, tá 3597, cruzeiro 2000. 3597, contato radar, sobe o 380. Sensor nível 380, tá 3597. 353, táxi ainda no ponto de espera pelo 1895, ajuste 1016, vamos voltar. São 3517. Frequência 1260, secundária 1288. 1260-1288, está 3517. Da 1-0 e pronto, 3-1-5-3, bom dia. 3-1-5-3, autorizado a linha em decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-6-9. Quente, autorizado a linha em decolar, 3-1-5-3. Salvador, eu estou em Portugal. Boa rede, Portugal. Já estou me aproximando do através da posição 6. Posso seguir para o pátio 3? 8593-9637, na escuta. Ok, seguindo até o pátio 3. Eu escuto 3 decoladas 2-3, controle 1-2-0, decimal 8. 208-3153. Controle Salvador, bom dia, Altan 3153, cruza 1700. TAM 3153, bom dia, contato radar, perfil da EL, nível 380. Salve 380, possibilidade de voar da EL, Leda, 3153? Cruzado, Leda. Leda, tá 3153. Trip 5514, serviço radar terminado a 56 milhas nordeste do Vale de Salvador, chama Aracaju na frequência 120.3. 203, trip 5514, bom dia. Bom dia. Chanem 225, autorizada a chegada bom, se desça para o nível 050. Xenha Golf, passe da pata. Autorizado, Mucugê, nível 080, Paneac, decolada pistão no 7, primeira curva de direita, corpo perfil da saída arbor, após arbor, direto destino, controle 120, décima 8, transponda 5561. No 5561, afirmo, correto, Mike Serra Golf, com 4 a bordo no pátio da bata. Chame Diana na frequência 1895, morro. Uma resposta táxi, como é que você agou? Salvador, tá Portugal. Prossiga Portugal. Informa já no gate número 10 do pátio 3. Entende? Bom dia, obrigado. Ok, bom dia. Zona 53, Recife, zona 251, secundária 13395. 251, 23395, da 3153. Saneamento 2 mil pés sem restrições, em forma justa na 0 no meia. Negativo, 3 mil pés, sem restrições, ajuste em Salvador no 0 no meio. 3 mil, sem restrições, no 0 no meio.